Reporta autorizado final do ILS, XUI para a pista 10, reporte localizador. Reportado localizador, gol no 884. Juliette. Aguarde para ingresso no pátio. Gente, aguarda na Juliette, ingresso no pátio. Com 168 a bordo, 3 horas, alternando Campinas, pronto para o táxi. Táxi Índia e Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Índia Alfa, ponto de espera, 186, obrigado. 1776, vai ficar o texto início de táxi do tráfego da companhia, posso prosseguir portão 03. Ok, 03 após o tráfego da companhia, 1776. Três, livre táxi, ok? Isso, iniciou. Boa noite, Uno 273.0 da 10, pronto. Uno 273, a linha decola da 10, vento 140 graus com 9 nós. IPA e decolada 10, Uno 273. 284, atualizado localizador. Uno 284, torre 186, bom pouso. 186, grato. Oi, Salvador, Uno 184. 4, reporte externo. Reporte externo, 884. Salvador, é o Gol 940, confirmação do Gol, autorização Galeão, é, Guarulhos. Mais um minutinho, cópia. Decolado 113, controle 120, decimal 8, bom voo. 208 para o controle, bola 273, boa. Controle Salvador, bola 273, boa noite, saída da El, passando 1500. Controle 120, decimal 8. Israel, passa 1600, boa noite. Boa noite, 1273, contato na data 360, saída da El. Saída da El, 360, bola 273. Gente, boa da El, 273 da El, posição Leda, Leda, pressão Leda, direto bridge depois, é correto? Confere, exatamente. Gente, bola 273. Sério, BC-33, contato radar, mantendo uma centena, 65 milhas no nordeste de Salvador, foi na Plut Pio, a chegada prevista é bom, feia a ponte descida. Gol 984, solo 1 no meio, livra direito, solo 121 decimal 9. Direito 219, gol 984. Controle, acionar 6212. Acionar 6212, boa noite, acionar identificação, desça nível 050, vigilância, chegada maré. 050, chegada Mário, autoriza pro ADTAP. Autoriza pro ADTUNA, descendo a 2000 pés, ajuste no 0 no 6, ao 6212, em high speed se possível. Ok, DUNA com 1016 e high speed 6212, afirmativo, muito obrigado. O 733, autorizado chegada Bonf, desça 4000 pés, ajuste no 0 no 6. Ok, para 4000, ajuste 06, quero 2733. Fala, voo 940. Pronto, cópia. Pronto. Autorizado Guarulhos 360, via Pezulo 10. Subida da El, Leda, Bridge, curva direita, ponto de decolagem. 5061 é o código, 1208 é o controle. Saída da El, Leda, Bridge. Isso. Então, autorizado Guarulhos 360, é o Pezulo 10, da El, Leda, após o Bridge. 5061 transponder, 1208, controle. Correto, chama para pushback só na mesa. Vai chamar. Salvador approach, bom dia, Europa 083 descending, level 160, information Juliet. Europa 083, good evening, Skok Ident, descending to flight level 060, bom arrival, QNH 1016. Descend level 060, bom arrival, identity, Europa 083. Bruno 273, Centro Recife, 1251, alterno 3325, bom voo. Centro Recife, 1251, alterno 3325, voo 273, boa noite. Um autorizado, chama pra gente táxi. Autorizado, vai chamar. Boa, 940. Na minha escuta? Afirma. Devido a condições meteorológicas, o aeroporto de Guarulhos está operando com o ILS categoria 1, tá ok? Ok, thank you. Controle, boa noite, Objeto 6728, perecendo pro 70, tá ciente da Azul. Objeto 6728, boa noite, oceano identificação avistal 050, vigilância e chegada amarela. Chegada amarela. 612, a velocidade da presente táxi é do comandante, muito grato. Está autorizado a final do ILS X-Way para a pista 10, reporte estabilizado. ILS, reporte estável. Estão iniciando a redução, 6212. Bernardinho. Alô? Salvador, boa noite, ao centro 3603, autorização de tráfego Guarulhos, 380, tem Azulu, copia. Guarulhos 380, ao 3603, que chamou? Afirmativo, ao 3603. A informação devido a condições meteorológicas, Guarulhos está operando com LS categoria 1, ok? Sim, LS fechou para Guarulhos, copia, ao 3603. Autorizado Guarulhos 340, via Peugeot 10, subida da El Leda Bridge, curva direita após a decolagem, o código 5107, o controle 1208. Centro 3603, Guarulhos, nível 340, via Peugeot 10, decola na da El Leda Bridge, 5107, o transponder e o controle é Salvador 1208, Centro 3603, na 2062. Correto, chama para pushback, acionamento. Amarei 3603. Fala, Gol 940, pronto, táxi, 147PB, 4 horas, alterna Galhão. Táxi, Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 186. Indy Alpha, 186, boa noite. Também a curva esquerda para o 020, limite ao custo localizador. 020, limite ao custo localizador, 5728. 6728, repetição da indicada, 2109. 2109, o 6728. Mantenha. Localizador 6212, avistando. Chené 6212, torre, 1862 e bom pouso. 186, obrigado. Romeu Índia Delta Echo. Gente, Bridge, então aposto, Leta. Azulou. 218, boa noite. Aqui a identificação, desse é o nível de voo 0620. Vigilância, chegada a mar. Identificando, é sempre nível 060, chegada a matrix 529. 143, esse é 2000 pés, livre da restrição em pelo, ajuste 1016. 2000 pés, livre da restrição em pelo, 1016, 1143. 143, pro Adidona. Pro Adidona. Olhem, 1208. 3, 1, 0, Upper East 58, Pouca Gazil, com curva esquerda, pista 10. 5055, 1208. Correto, chama pra puxar back acionamento. Sim, por favor. Já passou o externo, Janeta, abaixada travada. Janeta 6212, livre pouso não no zero, vento no 30 graus com 89, altímetro no zero no 6. Livre pouso, pista 1-0, 6212. Ação, Guarulhos. Não entendi a matrícula do tráfego, chamou pro Copé Guarulhos. 885 da Gol. Gente, atualizado plano para Guarulhos, 360, via Peugeot 10. Subida da El, Leda, Bridge, curva direita após a decolagem. 5112 é o código, 1208 é o controle. Estou confirmando da El, Leda, Bridge. Afirmo. 360, Peugeot 10, da El, Leda, Bridge, 5112, 1208, Gol 1885. Correto, chamo para pushback acionamento. Câmara controlada. 5973 para o pushback estacionamento. E o 5973 puxa acelera no pátio 3, chama para a gente táxi. Para táxi, 5973. confirmar o número de pontos para o trip 5218? Meia dúzia. Sim, 5218. Air Europa 083, maintain 4,000 feet. Under radar vector for space, maintain present heading. Your limit localizer cost. Maintain present heading for Southern limit localizer, Europa 083. 40.09. 20.09.40. 940. 962-12, solo aos 31, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 119, 6212. Aérea 2733. Prossiga. Se for adiantar pro senhor, a gente cancela e prossegue visual. Se não, prossegue no sequenciamento aí. Se eu prossegue visual pra 17 ou pra 10? Pra... o que você quiser. Ok, gente. Então, ficaria melhor pra mim ir pro senhor. Cancelar e prosseguir fazer um circuito de tráfego da 10, pode ser? Afirmativo. Gente, então regra de voo alterada, 2232, desça até 1510, reporte avistando o campo, 2733. Afirmativo, tá pronto então o campo, descendo até 1510, reporte avistando. Passando ali o 6143, está bom pouso. Autorizado o procedimento, 6728. Autorizado, final de ILS X-Ray descendo a 2000 no glide desejado, 6728. Autorizado, descendo no glide 6728. Europa 083 descend 3000 feet. And to localize the cost left, heading left, heading 150. Heading 150 descendant 3000 to the localization 10, Europa 083. Trip 5218 sua indicada. 240. Reduza 209, 200 trip 5218. Reduzindo para 209, 200 trip 5218. Brasília, aprovado, nível de voo 360, via peso Lulu 7. Subida Arbor, Elefa, curva à direita, após a decolagem, corrigindo curva à direita. 5044 é o código, 1208 é o controle. Descent 2000 feet, you are cleared, final, ILS approach to runway 10, report establishment. 2000 clear, ILS 10, code established. 6728, sua 18612, bom pouso. 18612, obrigado. 728, boa. 7728, vento 130 graus com 7 nós, altímetro 10 no meio, aguarde pista livre. Aguardo, 6728. Chegamos ao pushback, acionamento. Chinem 1143, solo 34, livre à direita, solo 121, decimal 9. Livre à direita, solo 121, livre à direita. COB 03. Qual COB? 03. 03, ciente, táxi via Pátio Índia e Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Pátio Índia Alfa 186, 5973. Falou Salvador, o TAM 3603, no Finger 612, a pushback de acionamento. 3603, autorizado, chama da início de táxi. Informarei, TAM 3603. Era 2733, o senhor deve aproximar seguindo o Airbus 330 que está na longa final da 10. Chame agora a torre Salvador, 1186, bom pouso, bom descanso para os senhores. Chamará a torre 118.6, altímetro 10 no meia. 10 no meia, totalizado, pouso 10, 6728.